Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal do Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 15 de abril de 2014. A edição de hoje vai trazer-lhe artistas vários e músicas que certamente, enfim, o ouvinte recordará, mas com uma particularidade: são músicas instrumentais, como por exemplo esta de Faith Hill, que se chama Terrell B, que participou no filme Pearl Harbor, mas que aqui está muito bem tocada na flauta de Pan. Para ouvir também o All New World, música de um tema da Walt Disney, não é? Neste caso do Aladdin. E When You Need Me, música que eu não sei qual é que é a interpretação original, mas sei que em 1999 os Boyzone a reinterpretaram. Foi também um grande sucesso e aqui também mais uma vez tocada belíssimamente em flauta de Pan. Vamos fechar esta sequência e este nosso programa com este mítico tema peruano, El Condor Pasa. É uma celebração, mais do que um tema, é uma celebração. Celebração essa que vamos comemorar no nosso Nota 7. Aos ouvintes, eu, Carlos Bonaparte, desejo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que daqui a pouco há por ruas e cidades. Fique bem ouvinte, uma boa tarde para si e agora Terrell B, para ouvir no nosso Nota 7. Até amanhã. Thank you. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web.